vem e abraça-me, pois basta o teu olhar para compreender. Repartirás, abraça-me como se fosse agora a primeira vez, como dois namorados que se adoram ser. Abraça-me. Esquecerás que um dia, algum tempo atrás, quando éramos meninos, nascidos para amar, eu dei-te a minha vida sem pensar. Se tu te vais, não entenderei amor, porque me levarás em tão breve momento, uma eternidade. Só ficará o silêncio se te vais. Espero toda a vida.